as criancinhas, batiza a juventude, batiza cada um. Vem, vem, Jesus, batiza a tua igreja, queremos fogo, brasas vivas no altar. Queremos fogo, brasas vivas no altar. Queremos fogo.